Há um padrão de excelência. Homens na Bíblia nos revelam padrões de excelência. E eu quero destacar três desses padrões. O primeiro, o padrão de integridade. Há uma história tão interessante. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, nós lemos a história de Acabe, sua esposa Jezabel, que eram reis em Israel, e um homem que tinha uma vinha chamado Nabote. Acabe olhou para o negócio de Nabote, aquela vinha, e desejou. Eu quero essa vinha. Fez uma proposta a Nabote, mas Nabote não quis vender a vinha. Então ele voltou para o palácio, triste, frustrado, e quando a sua esposa Jezabel viu o semblante de Acabe, disse: o que foi, meu amor? Então Acabe, como um menino mimado, disse: Nabote não quis me vender a sua vinha, eu perdi esse negócio. Jezabel imediatamente disse a ele: pode deixar comigo. Ela fez com que Nabote morresse. E voltou-se para Acabe e declarou: Acabe, a vinha agora é sua, vá lá e toma posse. Nabote morreu. Um modelo muito claro de alguém que lança mão de qualquer alternativa, que lança mão de qualquer artifício para fazer negócios escusos, que visam o interesse pessoal. Nós temos modelos assim, mas em contrapartida, nós temos modelos de Davi. Nós vemos Davi que se apresenta a um homem chamado Araúna e deseja lhe comprar uma terra. Davi queria prestar um culto a Deus e soube que o monte, o lugar onde ele gostaria de cultuar a Deus, pertencia a Araúna. Foi até Araúna e lhe fez uma proposta: Araúna, ponha um preço justo, eu quero comprar. Araúna disse ao rei: meu rei, não, de forma alguma, o senhor é o meu rei, é um prazer para mim, é um privilégio para mim, a terra é sua. Davi disse: de forma alguma, eu não vou me aproveitar da minha posição. De forma alguma eu vou cultuar a Deus com algo que não me custou nada. Há um padrão de integridade na Bíblia. Enquanto vemos a história de Acabe, Jezabel, Nabote, e vemos inúmeros outros padrões à nossa volta na sociedade, enquanto vemos isso que desagrada a Deus e que é o motivo, a razão da ruína, nós vemos também padrões como o de Davi. Um homem que quer prosperar nos seus negócios tem que optar de forma irreversível por integridade. Integridade. Há uma história interessante de um homem chamado Bill Adams, executivo de uma indústria norte-americana chamada Armstrong World. Ele reuniu seus funcionários, lhes passou o seu número de telefone pessoal e disse a cada um deles: se alguém lhes pedir algo que consideramos errado, algo que você sabe que não é correto, me chame imediatamente. Uma posição extrema, uma posição radical de conduzir uma empresa, uma indústria, em padrões de integridade, de honestidade, que fazem com que a prosperidade de Deus encontre ambiente perfeito para frutificar. Não podemos abrir mão deste padrão de excelência, integridade. Agora veja bem, a integridade, a honestidade, não se aplica só nas grandes coisas. A palavra do Senhor diz: quem desprezará os pequenos começos? A palavra do Senhor diz: se alguém não é fiel no pouco, não será no muito. São as pequenas virtudes, as pequenas coisas, os pequenos detalhes que aplicamos com integridade e honestidade, que vão gerando um padrão imutável em nós mesmos, de correção, de excelência, de integridade, de honestidade, que nos torna campo fértil, ambiente propício para Deus gerar prosperidade dele. São pequenas virtudes que influenciam todo o nosso caráter. Ouça bem, um líder de negócios precisa de pessoas. E precisa de pessoas idôneas e fiéis, competentes, proativas, eficientes, eficazes. Mas lembre-se sempre, pessoas não seguem líderes que são desonestos. Você não pode esperar honestos seguidores se você tem modelos de desonestidade. Quanto mais alto você for, mais visível será a sua integridade ou a sua desonestidade. Pequenas coisas, insignificantes coisas desonestas, fazem com que grandes atos de desonestidade sejam tomados, quase que inconscientes. Em tempo de crise, de adversidades, de tempestades, um líder íntegro sempre se torna evidente e vitorioso. A integridade, ela é exibida em ações, não em pronunciamentos, não em frases, nem declarações em um quadro no nosso escritório. A honestidade e a integridade exigem muito tempo, investimento a longo tempo, mas elas envolvem um sacrifício a curto tempo.